são só lembranças. Suas tranças por entre as minhas mãos, a dança, quadris, movimento, explosão. Éramos crianças esperando anoitecer. Marionetes conduzidas pelos fios do prazer. Sua fala mansa me arde a dor de não ter distância, que só o tempo vai percorrer. A eternidade nos teus braços era pouco pra entender. Sangue do meu ser. Nunca fomos perfeitos. Sem aviso a vida dá, sem aviso a vida tira. Aproveite com prazer enquanto amor ainda brilha. Não seja só lazer, não se perca pela trilha. Aproveite um bem querer, mesmo que for na despedida. Dentro de um velho quarto, tentando me convencer. Que o seu rosto no retrato não vai mais envelhecer. São só lembranças. Suas tranças por entre as minhas mãos, a dança. Quadris, movimento, explosão. Éramos crianças esperando anoitecer. Marionetes conduzidas pelos fios do prazer. Nunca fomos perfeitos. Só lembranças.